na cara. E eu gosto mesmo é de sofrer, por suportar suas pisadas. Não é falta de vergonha, é excesso de amor. Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor. Termina comigo, que eu não tenho coragem de acabar contigo. Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho. Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo. Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho. Demora não, eu tô quase desistindo. Dois amores, Amanda e a Rocha. Você falar que eu não tomo vergonha na cara. Que eu gosto mesmo é de sofrer, por suportar suas pisadas. Não é falta de vergonha, é excesso de amor. Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor. Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho. Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo. Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho. Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo. Comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho. Demora não, eu tô quase desistindo. Demora não, eu tô quase desistindo.